Agora, agora, The Best DJ Ellison, in the news at live, live. Agora dá uma violenta, uma bicada violenta, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Joga a mãozinha pra cima, só quem é do Paysandu e acredita no papão da Curuzu. Mas... do Leão e bota fé que o Leão vai subir esse ano aí. Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha, 5, 4, 3, 2, 1, agora! Segura aqui, segura aqui. Eu tô pedindo nas festas do Águia de Fogo pra subir um gordinho pra fazer caqueado aqui em cima do Águia. Será que tem algum gordinho a fim de subir aqui no Pop? Tem? Bora! Sobe um gordinho aí que eu quero ver o cara se der bom mesmo. Sobe! Vem! Vem ou não vem? Vem! Então sobe aí, papai! Um gordinho pra fazer sucesso agora aqui no Pop! Merendinha não, ele é seco. Tem ou não tem? Tá aí? É, meu irmão, dava pra ele aqui. Bora lá? Tu te segura? Então tá, bora, deixa pra depois, deixa pra depois. Lá vem! Tu te segura mesmo? Então faz um caqueado! Epa, não desce, calma. Não desce. Segura aí. O gordinho tá faltando uma gordinha agora pra fazer o caqueado, uma fofinha. Tem? Acho que não tem, não. Só tem o filé aqui na floresta. Bora, jamaicano, agora é com você, maninho. 3, 2, 1, agora. As novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe picada. É o Pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Hey! Oh! Quem é? É o Tarde Pop Live. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para botar cachorro. Eu vou te assumir. Tua mão, vou pedir. Avisa. Avisa tua mãe, avisa teu pai. A putaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso pode. Pode crer, meu irmão. A galera do Red Bar aqui presente com a gente. DJ Fabrício Mix do Porradão. Aqui presente com a gente. Um abraço pra você, Fabrício. E na saída daqui tem lá, meu irmão. Até 7 da manhã. É meio-dia, diz. Ela não é coroa, carequinha. Calma, mulher, que bom. Vou falar. Mas ela grita, se não solta o brinquedo. Bota pra cima que eu quero ver. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Vamos sacudindo, sacudindo, sacudindo meu povo. E assim, ó. É no escurinho que elas ficam loucas. Se o crocodilo te morder, tu fica... Imagina então. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Super Pop! Procurado, então se liga na batida, olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, e também tá o Dinho Pressão. Ellison. Tá mais no beat, tá pra 13, é o crocodilo em ação. Vai. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica... Imagina! Imagine. A galera do Esporte Bar também daí presente com a gente, meu parceiro Chico. Meu, aquele abraço pra você. Esporte Bar, o sucesso aos domingos, meu irmão! DJ Joãozinho também tá aí presente com a gente, galera lá do Ouro Negro, Ultra Negro. Aquele abraço pra você, Joãozinho, parceiro, hein? Ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagina o quanto quero ver você. Sei que eu posso me apaixonar. Bora, DJ Ellison, sacudindo o maninho. Você me deu momentos inesquecíveis que passamos, você e... Vamos lá, família! Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinha sem você, minha paixão. Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir um novo mega Robinson. Eu quero ficar com você. Deixa, DJ Ellison, deixa assim, ó! Você me perdeu, agora chora. Bye, bye, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Deixa tudo no escurinho. Eu gosto no escurinho. No escurinho, pra gente acelerar tudo! Estourei logo o Xandó, ele deve estar na mão, porque ela quis se divertir. Mas carriçudo, ela de vestido curto. Aí tu acende tudo agora nessa aqui, ó. E yeah, infiel, eu quero ver você morar num hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. E yeah, infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui a um tempo você vai se acostumar. Parceiro Wallace e toda a equipe fã das minhas aqui presente com a gente, ele, a Solorinha, Jaque. Aquele abraço pra você, Wallace. Meu parceiro Tuda também. Tá de volta aqui com a gente. Aquele abraço pra você, Rodrigo Menezes. O Motora Robson. O Wellington Alverente também tá aí presente. Aquele abraço. Oi, Rodrigo. Meu parceiro Perito também. O Parazinho. Alô, Carlinhos. Moleque bacana, moleque suave, pode crer. Sozinho, você sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Tô sofrendo que não vale nada, estou te entregando. Fiz mal lá fora e ele me saiu chorando. Essa competição pra você se vir me machucar. A nossa mão você agora vai... Leozinho da família Bazuca, vocês querem falar alguma coisa? Bora lá, papai! Bora pra cima que o negócio é assim com o Pop! Ó! Especial, agradecer a presença, meu parceiro Bebê Produções, bora Bebê! Bebê e as tops estão aqui na área. Ah, meu parceiro Bebê, um abraço, garoto! Pra que brigar, não vai adiantar, é sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade. Agora. Se me dá um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. Júnior Lanche! Olha, Ellison, Júnior Lanche tá lourinho agora, olha. Virou saia de... E quando sai, eu fico aqui, esperando você voltar. E quando sai... Redley Malucão representando a nossa baladinha dos Jurunas. Claro, Malucão, não esquenta tua cabeça. Você sabe que seu coração sempre será pop. Sempre. Representando a TJ também. Aquele abraço pra você, pilotão. Tamo junto, garoto. MC Huguinho também, daí com a gente, olha o Huguinho. O Tiquema, Huguinho. Pode crer. Que brigar, não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade. Luciano da Van também tá com a gente, pode crer, Luciano. Estamos juntinhos sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. DJ Alisson Batan, agora, papá! Família Bazuca, sempre com a gente também. Traz, traz, traz. Traz a nossa dança, escuta o nosso som. Pra toda comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. Avisa as mulheres que é tudo na nossa conta. Chove Xandão, Xandão. Toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, banho de Xandão. Tá gravando? Te trampo no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. No prazer te dou um trato como nunca vão te dar. Os mega pagalanches para garoto! Faço você delirar, vem por cima, fica embaixo. De ladinho vou brincar, de lambuzzi me arranha. Quando beijo e passo a mão, viro de ponta cabeça numa nova posição. Vem, chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha no banho de Xandão. Meu parceiro Ronaldão da TF também. O camarote de number one. Onde é o Cílio, meu irmão? Pode crer, o Cílio dos arrepiados do pop. Tamo junto, hein, garoto? É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Não para. Alô, garçom, não chega aqui no ar, hein, garçom! Meu maninho Anderson, direto de Paragominas, tá aqui presente com a gente. Alô, Anderson! Pop! Tamo juntinho, garoto. Olha o Fábio Pop, meu irmão. Dia das Produções. E aí, punk? Só na pancada segura, né, papai? Galera do punk som sempre com a gente, meu irmão, dando apoio. Sempre. Os anjinhos da Nike, a primeira dama, Leilani Nogueira. Porque o acertou, já e todos os anjinhos. Com mega funk som, eu vou pra cima. As molecas já estão na fita. É proibido ficar parado, porque o setor já está dominado. Com mega funk som, eu vou pra cima. As molecas já estão na fita. Toma, toma, toma, toma. É diferente o tempo todo, brother. Bora, Brasil! Nosso amigo Celo. Alô, Celo, selou, meu irmão? Claro que sim, da GDG. Amigo Dudu Bene, também daqui presente. Esse é muito parceiro, viu, meu irmão? Alô, mestre Fajola! Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica. Como é que ela fica? Como é que ela fica? Como é que ela fica, hein? Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Opa! Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. E a família Tubarão, presente com a gente, junto com meu parceiro Luciano Flores. Eu sei que uma hora ele chega junto com a gente, meu irmão. Afinal de contas. Alô, Marcelo! Alô, filhão! É você, filhão! Olha que já tá no ninho do Águia, Edson! A madrinha, a madrinha! Alô, madrinha, Francis! Cadê o Manga? O Manga tá com saudade dela! É a madrinha! Olha o nosso som! Parceiro DJ Jean, não cai na galera R4. Meu parceiro Serginho, alô Serginho. Chega mais cedo, Serginho. E vamos junto. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Alô Melly. Meu parceiro Necon da Pariguinha também tá aí com a gente. Bora, Necon! Júnior Gordo também tá aí com a gente, um abraço pra você. Júnior Lanches também, ele e a sua diva. Gostei do visual em 2016. Pro nosso baile agora, sim. Ó! Oh. Ele pé, baile de favela na Marcon. DJ Ellison. De favela na São Rafael. DJ Ellison. Alô, DJ Ellison, DJ Ellison. Vamos lá! Ela vai, Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. E aí, Chico! Alô, Everton. Família Pamplona aí presente com a gente. Aquele abraço, hein, garoto? Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o Emerson, tem que mostrar talento. Vai! Embrão é baile de favela, a bailão é baile de favela. E na rua 7 hoje tem baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai. Alô, Sidney! O Jorginho do Preto tá aqui presente com a gente. Ele é brasileiro, você é a ponta do Morta. E o meu grande amigo China, o Cristóvão também. Toda a galera! A menina inocente. Oi? Se envolveu com a gente. Alô, meu parceiro Lima. É um milhão, meu irmão. Andamente, piscará de carente. Envolvida com a... Meu parceiro Franciel também, né? Que bicharam que se... Landramente, meteu o pé pra... Cadê o Caio, hein? Diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Ai! Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou Marcelo! Registrando tudo. O empresário Joab e também o Joãozinho Live. É com o Joãozinho Live. Em breve, muito breve. E o seu secretário Júnior Pitbull. E o Wagner Pop. Pop. Mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Tá vindo de um por um, calma. Multibate, meu irmão. O Pop é assim. Malandramente. Vai. Bota o copo pro alto. Nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos junto, Flores. Joga. Bota o copo pro alto. Vai, levanta a mão. Nós vamos curtir a vida. Vai, vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Traz a minha dose, escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, novinha, ô novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha me marcou com batom. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Macaco Júnior Gama, o Renan e a sua primeira dama, Karen. E também a Miele, Felipe Monique e o Douglas Carlaio. Tá aqui presente com a gente. Aquele abraço pra você, Maninho. Tamo junto. Nosso engenheiro. É pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Zeca da Joia, falando troda. É verdade, nunca levou uísque. Bruna Silvia, a Silva, Bruna Silva Miaca, o Diego do Líder. Aquele abraço pra vocês também. Olha o uísque, devolve o rock to the party. Cirina Lata, aqui presente com a gente. Aquele abraço com carinho, meu parceiro Wellington, lá de Maracanã, meu irmão. Sempre igual. É Cirina Lata o bloco lá. Pode crer, Wellington. Zinho também, a galera da família Bazuca. Gugu, amigo do sabor da fruta. Fala, Gugu! Nossa amiga Amanda Ribeiro, MDR, Samara Silva, Ratinho, galera da Super PDJ Live. Fala, parceiro Ratinho! Aí, DJ Alisson! Solta, faz assim, Alisson, agora, ó. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Viajando! Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmou. DJ Joinha Pop, meu irmão, é a família Zeca da Joia. Só uma tabela, pô. Do Palio Live, o Júnior Gama também, o Renan Gabriel e o Felipe, todo mundo aí presente hoje, aniversário do meu parceiro Igor da família Prox, o Gel também. Fura moletom, porque os bico que me vê, construta na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada, porque a confiança é uma mulher ingrata, que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Acreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu uma goela, ó, pique bandidão. Vou em casa na missão, me trombar na Coab, de camisa larga. Vai, fala, meu parceiro Paulinho do Sabatino, curte essa aqui, ó. Alô, Hugo. Meu maninho Igor, da família Pop. Alô, Igor. Desconsiderando o negão, se pista desconsiderando o negão. O negro é cabeça de gelo, o negro é cabeça de gelo. Se pista desconsiderando o negão, se pista desconsiderando o negão. O negro. E aí, Wellington? De gelo. Tá aí presente com a gente também, pode crer, maninho? O sinal, Wellington, já estamos ao vivo aqui, ó. Através do Facebook, nosso parceiro, nosso fotógrafo oficial, Marcelo Araújo. Estamos ao vivo! Eu não vim pra mim. Para toda Belém, todo o estado do Pará, para o Brasil, para o mundo. Marcelo Araújo dando todas as imagens. Bora, Marcelo! Filma a família Pop aí! Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Meu maninho Fábio do Comércio também tá aí presente com a gente. Um abraço pra você, Fábio. Tamo junto, brothers! O Águia do Sucesso. Alô, DJ Juninho. É o Águia cada vez mais furioso. Marcelo Neto, da família Cachaça, lá de Margarina. Meu amigo Bill, Gugu do Sabão na Fruta. Meu amigo Ronaldão na TF, nossos moleques na TF. Já na retaguarda, no Ninho do Águia. O negro é cabeça de gelo. O negro é cabeça de gelo. O DJ que arrebenta. Vamos! convocando todo mundo. Ah. Todo mundo pra dançar. Então bora, Marinho! É tudo assim, ó! Valeu, família! Valeu, Benito! Valeu, Parazinho! Chamar pela quinta vez, hein? Cadê o garçom, mano? Cadê o garçom aqui da Florentina? Ô, garçom! Parece aqui em cima do águia, garçom. Traz balde pra galera aí. Ei, garçom! Quinta vez, tô ouvindo. Lohan! Christian! Léo Tavares, Grau! É do Proibidinho, abraçando! É o grupo Proibidinho? Tá, não tô lá. Gente da família, os Blacks. Alô, Wendel! Tamo junto, Marinho! Alô, Bruninho Fantasminha! Duas paixões me dividem. E o Wallace? Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer? Eu vou perder o luxo que o outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar. Bora ver você pra... Bora, Floresta! Três, dois, um, vai! Mamãe, te avisei, filha, quero teu bem. E pros conselhos do meu pai, eu nem liguei. Esse rapaz pra você ainda não presta. Minha tia não quer, não larga do meu pé. Até vizinha buzina, ele não serve. A Nina, então sai fora, então desista, manda ele embora. Um novo amor quando acontece, a gente logo esquece. Já tá no CD, Merandinha, do Escrito a Tua Cabeça. Você me faz tão bem, esqueço. Patione, o Maicon do Rock, o Redley Malucão, Maluquinho, Bob, Hugo, Churrasco. Isso aqui é o churrasco. Edilson Rex também rugindo toda hora aqui no Bob, meu. E abandonar. O teu amor me conquistou, me transformou, então não vou te abandonar. Te abandonar. Açaí e pimenta! Nossa, que delícia! Vai mexendo no bagulho, Marisol! Top! Tamo junto! Essa aqui foi pra galera que foi longe nessas férias atrás do Pop, galera que foi em Salinas, galera que foi também Marapani, galera que foi no Outeiro, a galera que curtiu o Pop nos quatro cantos! Pra me segurar, não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar. Vai passando Jorge Addison. Família Cuina, tá na área. Na cama ou na lama. Nunca sei se é o Addison ou Alisson. Olha o Fábio ao lado do perigo, a galera do comércio no pop! O bagulho é doido, eu vou pra lua até onde trem. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Esquenta mais um pouquinho, esquenta mais um pouquinho, esquenta mais um pouquinho. Bora DJ Alisson, vamos detonando, vai detonando e detonando. E solta o player! Maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. E solta as mina fila quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, tira, tira, tira, tira, bota, bota, bota. Ei, ei! O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. O águia de fogo vai te pegar. No Facebook, nosso amigo Marcelo Araújo, alô, Dourado! O microfone tá bacana, Dourado. Não te mexe muito, Dourado. Viu, Dourado? Não fui eu quem disse adeus. Marcelo Luciano Navano, me abandona, Luciano! Super Pop. Paulinho da Dinas! Abraço você, Paulinho! Hoje rolam pelo chão do amor que existe. Minha amiga Michelle Miranda também tá aí com a gente. Amém! Aquele abraço pra você! Juntos sonhamos. Juntinhos. Juntos estamos. Eu e vocês. Meu amigo Potiguar também tá aí com a gente. Alô, Potiguar! Aquele abraço pra você ao lado da primeira dama, meu irmão! Tudo acabar. Vamos juntinho! Juntinho! Vamos pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, Alisson! Ellison, Ellison. Eu sempre treinei meu coração pra... DJ Ellison, DJ Ellison. Sedutores. E agora? Mas veio você. Eu e vocês, ó, só nós dois aqui. Aqui no Pop, na Florentina. Segura o som, meu irmão. Mas veio você. MC Dourado assistindo a gente ao vivo aqui no Pop. Se liga assim, ó! Vou escrever na rua pra todo mundo ver que eu tô na tua e eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem se conquistar você. Não, não, não. E deixa no batidão. E deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão. É assim, assim, assim. Faz todo mundo as garras do águia. Faz todo mundo as garras do águia. Faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E pega essa presa e dá-lhe a bicada. Toma a bicada. Bicada passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. O que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia, ele tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. E o quê? Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, cai não, não cai não. E agora? Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não. Por que no Pop? Porque no Pop é só pressão. Porque no Pop é só pressão. Um, dois, três, agora vai! Juninho vem voando, o Ellison na pressão. Nandinho tá chegando, é o Pop em ação. Dá cerveja aí,

ouvindo, as meninas dançando e os amigos curtindo, dançando e zoando. A rapaziada bebe quando solta o tambor. E o meu parceiro Ted tá uma maravilha. Escuta o que eu tô te dizendo. Tadinho, e o baile. Nossa, Gereu, meu irmão, aquele abraço, Tainá. Vamos lá, tá aqui presente com a gente do Águia. Olha o segurança, que caô vai ter caô. Não vale vacilar, porque a noite começou. Hoje eu vou curtir e falo na moral. Hoje a noite é do chefe. Galera do Facebook, curtindo o som do pop aqui na Florentina. Se liga e curte aí, ó. Caralho, acende a. Nossa grande amiga Cauane, das mercenárias, Lucas Bobagem tá no circo. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo. Não vai mudar nada, isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Canta, Harrison! Parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro. Essa é só pra quem tá apaixonado. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. E não, e não, e não. Não, nós vamos ficar por aqui. Pintado ele hoje. Rapaz, eu não é diva. Ele fica vendo o bonde reunido. Os caras não andam só. Traz logo o meu copo pra noite ficar melhor. Olha o segurança, que caô vai ter caô. Não vale vacilar, porque a noite toda. Está chegando o grande dia. Baile do Coringa. Sábado, dia 20 de agosto, na Metrópole. MC Cauã e Super Pop Live. Baile do Coringa. Informações: 98 92 12345 ou 98 86 04 409. Veneno de cobra pra nós é drink. Super Pop. Super Pop. Bora botar uma pressão aí. Super Pop. Pop Live. E eu já quero saber se dá, quero saber se dá, quero saber se dá. Tá gravando? Já tá! Tá gravando? Então grava me mamando. Então grava lá me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Grava, e grava, e grava me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. 5, 4, 3, 2, 1, e agora! Super Pop! E aí, família Pop! Só eu não tenho outra, se sou eu, tô louca. السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما بكذا بكذا بكذا e joga a mãozinha pra cima joga a mãozinha pra cima e dá-lhe a bicada bicada bicada bicada bicada essa bicada bicada calma minha águia bicada bicada não vá se cansar bicada bicada te prepara papai te prepara bicada bicada já já tem Alisson já já tem Juninho bicada bicada e olha a bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. As novinhas ficam loucas quando a águia talha. Bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do. Bora, meu parceiro Jean! Toma, bicada, toma, bicada, toma, bicada, toma, toma, toma, bicada, toma, bicada, toma. Pra esquentar ainda mais a floresta, moleque. Pode vir com uma bazuca. E aí? Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa. Nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia o pau de céu. Bora na gira, bora na gira! Tá DJ Ellison e Juninho. DJ Wesley e o Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. Pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma bicada, toma bicada. Toma bicada, toma bicada. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima. Joga a mãozinha pra cima essa torcida aqui, ó. Tem alguém do Paysandu aí? Só a torcida do Paysandu, bora! Tem alguém do Paysandu aí? E a torcida do Leão, joga a mãozinha pra cima, a galera do Leão! Tem alguém do Leão aí? Tem alguém do Leão aí? E quem é que vai amanhecer muito chapado hoje? Joga a mãozinha, faz a garra, faz as garras do águia aí! E faz a garra do águia, e faz a garra do águia, e faz a garra do águia, pega sua presa e... E a galera do rock, bora! Essas bicadas passam. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam. Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia ele tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode... Hoje a floresta tá na pressão. Porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. Juninho vem voando, o Ellison na pressão. Nandinho tá chegando, é o pop em ação. Dá cerveja aí, uísque Red Bull. Quando bater na mente, a cabeça faz um brrr. Já falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pulou a janela pra ir pro ninho do águia. Então fogo no teto, acende um pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe. Cadê as meninas? Cadê as meninas da Florentina? Cadê? Cadê? Mandar a putaria, vai. A putaria, e bora começar a putaria, vai. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Bola pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, Carlos Sonic. É de deitar bagulho doido nessa condição. É no frio que elas ficam louca. O crocodilo te a gente toca, a gente toca também. Imagina então, você dentro do meu carro, quanto no escurinho no banco do meu. E aí, Florentina? O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. Gordo, gordo, gordo, gordo, gordo. Calma, gordo. É o bonito de corpo, bora! Super Pop Live. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até cedi bem, mas em vão. Porque eu sei e não mereço isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Olha meu parceiro Léo da família Bazuca. Ele é a sua primeira dama, já confirmando o dia 20 na metrópole. É o Vale do Coringa. É o Vale do Pop. Pop Live, Pop Super Pop. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Ei, um abraço, meu parceiro Kina Dene. E a Leiliane Bonacchino. Nós vamos ficar por aqui. Ei, a nossa chora chegou ao fim. Sei que não, até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar. Esquenta, mano, esquenta, mano, esquenta, Bob! Pega! Pega o balde, pega o gelo. Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo. Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike que louco, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleques. Já, já, hein? Alô, Mary! Eu saio. Vicky, Vicky! Vizinho de Camaro ou de Porsche, vou dar uma bicada. Meu parceiro, Merendinha! O barulho foi incrível no escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito, todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Abraço para o Cacá, família Bazuca! Abraço, parceiro, Leque! Bora, Cacá, bora, Leque! Bora, Leque! Bora, Cacá! Empresário Derek! Deixou o Nandinho estripado ontem, mano. Tchau, é na pressão da floresta! Indica o The Best das produções. Falando em janta aqui ao lado também, meu amigo Jean, o japonês, a galera, a família Rock! Começou seduzindo, malandamente. Maquinho, o Roque, tô vendo. Minha amiga tá aí na Bansley. Passa uma cena MK, marcando presença. Passa a madeirada. A menina deu o pé pra casa. Levantou o D2 é você, D2. Calma que tem um muro aqui no meio. O meio-dia sai em 4 da manhã do Hélio, já. Bora, meu amigo D2, a galera do Roque. agitar agora. Olha o nosso parceiro empresário Joab, o Joãozinho Online. E o seu secretário Júlio Bijibu. Cadê você, piloto? Meu parceiro, meu amigo Binho, o Gugu, é o sabor da fruta, meu amigo Ronaldo na TV, os moleques da TV já na retaguarda. Rapaz, cadê o Ronaldão, rapaz? Cadê esse gay? E aí, Ronaldão? DJ Enzo, Emerson e Sávio, os jovens do I, criando tendências pra você dançar. E a música não para na Florentina! Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor mais... Parceiro Lucas, o Eric, essa dupla lá do Palafita, moleque. Super Pop, Super Pop. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lembrando. Super Pop, Super Pop, Super Pop! E aí, o que é que a gente vai fazer? Abraço, beijo às meninas, a Letícia! E a Thaís Maltazar, beijo, meninas! Alô, Jefferson! Manda 5, Jefferson, 5 aí, 5, papai, vai! Tantos sorrisos por aí, você querendo... Sabe quem é nós? Tantos olhares me olhando e eu querendo seu... Para, meu parceiro Ramon do Grau! Meu amigo Ramon do Grau, tá curtindo Pop Live, Wesley, Nandino, Edson e Juninho na Florentina! Parceiro Neto da equipe Cachaça, fala Neto! Grande Bacarina, né, Neto? Parceiro Netinho, Adrinho, Pedrinho, Leandro, Playboy, Kate Maia, Nilcino, os arrepiados do... Super Pop. Alô, Guilherme Menezes, você do H! Pop. Não é uma disputa, eu não quero te provocar. Descobri faz um ano te procurando pra dizer, hoje a festa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. O momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trazer mais com outra intenção. Sem casa, sem mim, você é a única opção. E agora será que aguenta andar sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Você é pra mim que não vale nada, estou te entregando. Os irmãos lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição pra moça sempre machucar. Da nossa mão você agora vai cuidar de um traidor. E faça esse favor. Te traiu. E fiel, eu quero ver você morar num hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Olha a música do verão chegando aí. É mais uma do Pop. E o Mr. Catra! Ela tá doidinha, já tá safadinha, querendo é me provocar. Ela sempre quica dedo na boquinha, assim só vai me conquistar. E vai de ladinho, bem devagarinho, no Pop ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada, no ninho do águia. Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar, dá mole, que eu vou te agarrar, dá mole, é, que eu vou te agarrar. Então deixa eu deitar no ninho do meu águia. Eu já tô no nível endoida, tô ficando e beija, vai. Então deixa eu deitar no cima, joga aí. Endoida que o águia chegou. Endoida que o águia chegou, chegou. Marcelo Davizinho também, a Leane, Lucas, o Filha e a Lorena. Aí, Joy Benassi, cada produção é um DJ. Cheio de milhão, hein? Mr. Catra. Aí, DJ Wesley! Oi! Solta, solta! Mas calma aí que eu vou fazer uma sequência bacana pra família Pop da Florentina! Vou fazer uma sequência só, Pinete! Prepara aí! Abraço, primo Igor, Cristiane, Marquinho, toda a galera da Resenha Live. Bora mais um, Nandinho, bora mais um, Nandinho, bora, bora, bora. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, bate, tchau e benção. Oh, oh, oh. Super Pop. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero. Parceiro Marcelinho da Baixada, o Felipe Farias. Vem aqui no águia, o bagulho é doido. Se cair no ninho, dá-lhe uma bicada. Bora mais um, bora! Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Um abraço, beijo às periquitas da Lacoste. É isso? Parceiro Jorginho também. O Catita, o Yuri. O Yuri Fauzi do Barreiro. E aí, menino? Não me obrigue isso, não. Porque é tão difícil assim. Top! Bebeu, Daílson! Meu amigo Ronaldão disse Wesley. Manda um abraço, um beijo pra minha esposa, Odaleia. Ronaldão tá apaixonado, moleque! Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Tive uma amiga que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Tive uma amiga que tentei. Chega com o Reden, malucão aqui atrás, Juninho. Bora mais uma, Wesley no Paraná! Super Pop! Live! Novo Super Pop Live! Já pensou? Cinco, pai! A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Eu não quero, por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Estou apaixonado por você. Me explicar ao coração. Abraço, Marcelo Perito. Fala, Perito! Abraço, Libera, equipe. Viva! E poder seguir. Equipe Seja. É do Curió, Moranguinho, do Bob e o Ronaldinho. E você sempre estará. Não sei aonde ir, desorientado, confundido, busco por você, pois sou o único que vive a pensar em ti. Bora de marcante, bora de marcante, bora mais uma marcante, Wesley! Então bora! Super Pop. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Meu parceiro Ted, a galera da Xandeu! Quando parece que esquece, encontra sua foto. E aí, Michael? Eu preciso dizer a verdade. Matar a saudade. Bora matar a saudade, bora curtir, vamos dançar. É o Pop Live! Olha o Michael, moleque. O Michael do rock. Lindo de corpo. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Te machuquei. Eu te fiz chorar, meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma máquina. Essa é mais uma máquina. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A maior referência em melody. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Alô, garçom, não chega aqui no ar, hein, garçom? Bora, garçom, bora, garçom, bora, garçom! Aí, DJ Wesley! Depois! Solta, solta! Eu vou tocar essa música pra família que tá aqui, o latino direito do Wesley! Bora, meu rock! Gela. Meu amigo Gela, um abraço pra você, Gela. Um abraço pra você. Live. Meu amigo Cristóvão Sidney. Vou com a galera do rock. Saiu na Ará, japonês. Parceiro Wendell Black, bora Wendell! Com a galera do rock, deixa o som me levar. E na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Oh, som da galera do rock, a galera do pop, é o rock do pop! Vai, vai, vai, vai! E joga essa mãozinha, joga essa mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Joga tudo pra cima! Ele tá aí? Tá? Olha o Heather. É malucão. Super forte. É curtição. Fim de semana é tradição. Vou pra nada curtir um som. Talvez não seja o melhor pra ti. Mas princesa, olhe pra mim. Você abalou meu coração. Com esse jeito de me olhar. Vejo seu nome no telão. Essa é minha decisão. Sem parar, sem tirar de dentro. Sou um batedor. Sou me libera. Pra entender pra mim. Não viver o seu amor. O que pensa que eu sou? Não viver o seu amor. O que pensa me libera. Precisa pra viver o seu amor. Alô, DJ Wesley. Bora, mortadela. Bora, bora, bora. Vamos agitar agora. Só se for agora, mortadela. Live. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Você quer mais uma? Quer mais uma? Então toma, toma, toma, toma, toma. Esse calor me mata. Bora ver, Deduz, bora ver. Porque não me diz o teu nome. Eu quero te

noite foi só. Olha o punk, moleque! Meu parceiro punk, o homem do punk só! Tadinho, olha o punk, moleque! Lindo de corpo! E aí, punk? E aí, Chuchu? Oi, Hadley! Oi, meu amor! Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Insão, insão! São amores. Bem, bem. Amores que matam. Bem, bem, bem. E joga pra cima! Fazendo Marlon Ribeiro também, grande Margarina. Na condição. DJ Olivaldo Lopes, Marlon Ribeiro, Denzel. Tião, Leandro, os moleques tormenta, abração. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai ter tu. Liga na estrutura. 20 de agosto no baile do Coringa, aniversário da minha amiga Glau. Suave, vem com nós curtir. Te prepara, Glau, prepara o bolo. Sou linda menina, sou da bolete no clima. Linda, sensual do jeito que os moleques viram. Sou linda menina que chega roubando a cena. A cocada tá de olho e a bolete no esquema. Sou linda menina, sou da bolete no clima. Linda, sensual do jeito que... Calma, DJ, tá pressão aqui. A menina que chega rouba. Isso é porque não é DJ. Tá de olho e a galera. Porque é DJ. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. Na condição, estourei logo o Xandão. É medo, tá na mão. Cega na joia. Além que a gana de ala. Mota, mami. Mami. Mami. Parceiro Zega da Joia, malandramente. O nosso filhão, Tubarão. Sua primeira dama. Alô, Pinto, homem da mídia. Só na Tucadão, é só pra Tucadão. Tucadão, Tucadão, Tucadão, Tucadão, Tucadão, Tucadão. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando depois. Eu quero que a minha ex. Vai! Puta que pariu! Sabe por quê? E se for da minha ex? Chapado! telão na manha, vai! Bora, meu telão! Bora, meu telão! Bora, meu telão! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora minha iluminação na pressão! Alô, DJ Wesley! Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Tá! Parceiro Macaco, Júnior Gama, o Renan, Karen, abraço Biane, Felipe, Monique, olha meu parceiro Douglas, o Douglas, o Douglas. Tá gravando? Meu parceiro Douglas. Aqui de fogo super top. Alô, 3D. 3D. Como é que da portaria? Tem uma loirinha, moreninha. Não esquece a amiguinha que o Lohan tá gravando. Não esquece a amiguinha que o Lohan tá gravando. Já que tá gravando, vamos tocar essa música aqui. É a nova do pop. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando. Bora, bora, bora. Essa aqui é pra quem tava lá no Cidade Furia. Último encontro, Super Pop e Crocodilo. Bora, Marlon Branco. Juninho subiu assim, ó. Juninho, crocodilo dante. Juninho. Juninho, crocodilo dante. La pata. Celo, tá aqui presente, um abraço pra você, Celo. Grande Célula GDG. Aqui um abraço pra você, viu, maninho? Obrigado pelo carinho. O empresário dele que gosta, garoto. Banda da menina louca. Essa é doida. Alô, meu parceiro Wendell Black. DJ Júnior Vidal. O perito também tá aí do seu ladinho, viu, maninho? Perito do comércio, o meu grande amigo Pará e seu advogado! De rocha? Eu vou receber na guarda do pop. O Joãozinho tá aí? O Chuchu? O Chuchu tá aí? Eu vou. Japonês, o Joãozinho tá na área. Eu vou. E aí, Chuchu? Oi, João! Oi, meu amor! Deixa, senta, menino, não se esqueça. Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça. Deixa, amor. E a galera que comanda as fãs. Também estou aqui presente, meu amigo Motora Robson. Um abraço pra você ao lado do meu grande amigo Edu Dalverente. E o meu amigo Dudu, Dudu Bini. Aqui presente ao lado da sua primeira dama, Rodrigo Menezes. E já tá naquela base. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, DJ Joãozinho. DJ Joãozinho. Alô, Neto da equipe Cachaça. Luiz Arrepiado, meu amigo Nilcinho também tá aí presente. Para Nilcinho, os Arrepiado e a Giba. DJ Wesley. Gaiata também tá aqui presente. Ali em Digital e Yasmin. As digitais do pop. Júlio Gordo do 40. O Dudu pressão, bora Dudu. Agora eu vou. Parará timbum, eu vou. Eu vou. E aí, Piranha? Novinha tão sensacional. Bora, novinha. As novinha tão sensacional. Bora, lourinha. Descendo gostoso. Bora, moreninha. Legal, subindo gostoso. Bora, solteirinha, vai. Legal, vai. Bola gostosa, prendendo legal. Isso aqui tá gostoso. Tá gostoso, tá quente, pá. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo gostosa, prendendo legal. Subindo gostosa, prendendo legal. É bola gostosa, prendendo legal. Isso aqui tá gostoso. Tem que beber rápido, Edu. Só fica igual um chá. Um abraço, um beijo para as mercenárias. Bora, meninas! Super Pop! Sensacional! As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, prendendo legal. Subindo gostosa, prendendo legal. Dá-me, gostoso, tá sensacional. Levante as mãos e faz um S. Bora pressão, bora pressão. Levante as mãos e faz um S. Detona a metralhadora. Está chegando o grande dia. Baile do Coringa, sábado, dia 20 de agosto, na Metrópole. MC Cauã e Super Pop Live. Baile do Coringa. Informações: 98 92 12345 ou 98 86 04409. Veneno de cobra pra nós é drink.